Antes de ocupar o seu trono, contemple o rio. O rio encontra o seu caminho e flui suavemente sobre as pedras. Ele carrega em si a certeza do oceano, por isso avança com calma e soberania. Este fluxo é a sua realidade agora. Efatá. A maioria das pessoas falha. O caminho que se abre agora. O mundo externo, ocupa sem antes o teu trono. O poder criador vive em ti. Enquanto você compreende, tu és plena, sua natureza. Não é uma questão de sorte, a paz reina na tua casa. Leis naturais. As bênçãos fluem através de ti. Emocional não tu és é sobre magnética. Controlar sentimentos. Tua riqueza é sobre se multiplica. Sua identidade. Tu és a luz do mundo. Não é um destino onde tu és chega. Soberana. É a postura tu de és quem inabalável. É da própria repete narrativa. Na tua alma. Eu assumo para o meu de governo e começa a está governar feito. A sua consciência. Efatá. A realidade não tem o caminho opção, se abre agora. A ser se moldar a ocupa sua nova o teu frequência. Trono. A maioria o poder das criador falha vive em ti. Tenta mudar o mundo tu és plena por natureza. A configuração a paz reina na tua casa. Enquanto você compreende as que bênçãos o fluem através é de ti. De sorte, tu mas és magnética. Tua riqueza se multiplica. Percebe também que a inteligência emocional não é sobre controlar. Tu és soberana. É sobre tu és inabalável. Repete na tua alma. Não é um destino. Eu assumo chega, o meu governo. É a postura de quem já está é feito. Da própria Efatá. Narrativa. E agora, o caminho se abre agora. De reagir e começa ocupa a o teu trono. A sua consciência. O poder criador vive em ti. Tu és plena por natureza. A maioria a das paz pessoas reina falha na tua casa. Tenta mudar o mundo externo, as bênçãos fluem através de ti. A configuração tu és magnética. E enquanto tua riqueza se multiplica. Que o sucesso não é uma tu questão és a de luz sorte, do mundo. Mas sim de alinhamento. Tu és soberana. Com as leis naturais. Tu és inabalável. Que a inteligência repete na tua alma. Não é sobre eu assumo sentimentos. O meu governo. É sobre decidir está sua feito. Identidade. Efatá. Não é um destino. O caminho se onde abre se agora. É a postura ocupa de quem já o teu trono. Da própria narrativa. O poder criador agora, vive em ti. Que você para de reagir. Tu és plena e por natureza. A sua consciência. A paz reina não tem na tua outra casa. Opção, a não ser se as bênçãos fluem nova através de ti. A maioria tu das és magnética. Porque tem tua riqueza se multiplica. Sem antes resetar a configuração interna da mente. Tu és soberana. Enquanto você compreende tu és que o sucesso não é uma questão repete de sorte, na tua alma. Mas sim de alinhamento eu assumo com o meu as leis governo. Naturais. Percebe está também feito. Que a inteligência emocional não é o caminho sobre se abre agora. Sentimentos. É sobre decidir ocupa o teu sua trono. Identidade. Pois o poder criador é um vive em ti. Onde se chega. É a tu és plena por natureza. É da própria narrativa. A paz agora, reina na tua casa. Que você para de reagir, as bênçãos fluem através de ti. A consciência. Tu a és magnética. Não tem outra opção, tua riqueza se multiplica. A sua nova frequência. Tu és a luz do a maioria mundo. Das pessoas falha. Tu és soberana. Tenta mudar o mundo tu és inabalável. Antes resetar repete a na tua alma. Interna da mente. Eu assumo e o meu governo. Você compreende que o está sucesso feito. Não é uma Efatá. Questão de sorte. Mas o caminho se abre agora. As leis naturais. Ocupa percebe o teu trono. Que a inteligência o poder criador não é vive sobre em ti. Controlar sentimentos. Tu és é plena por natureza. Identidade. Pois o a paz não reina é um destino, na tua casa. Onde se chega. É a as bênçãos fluem já é através de ti. Da própria narrativa. Tu és magnética. À medida em que você tua riqueza se multiplica. E começa a governar tu a sua és a luz consciência. Do mundo. A realidade não tem tu és soberana. Opção. Ser tu és inabalável. A sua nova frequência. Repete na tua alma. A maioria alma. Das pessoas eu falha assumo porque o meu tenta governo. Mudar o mundo externo. Está sem feito. Antes resetar Efatá. A configuração interna. O caminho da mente. Se abre agora. Quando você compreende ocupa que o sucesso teu trono. Não é uma questão o de poder sorte, criador mas vive de em alinhamento ti. Com as leis tu naturais. És plena por percebe natureza. Que a inteligência a paz reina não é na tua casa. Controlar sentimentos. As bênçãos é fluem através de magnética, tua riqueza se é multiplica, de quem já é tu és a própria luz do narrativa. Mundo, e agora, tu és soberana, que você para para de reagir. Tu és inabalável. Começa a governar a repete sua repete na tua alma. A realidade eu assumo o meu governo. A não ser se mudar está a feito. Sua nova frequência. Efatá. A maioria das o pessoas caminho falha se abre agora. Que tenta mudar o mundo externo. Ocupa o teu sem trono. Antes resetar o a poder criador vive em ti. E enquanto você tu és plena que por natureza. Não é uma questão de a sorte, paz reina mas na sim tua de casa. As bênçãos fluem através de ti. Que a inteligência tu és magnética. Não é sobre controlar tua riqueza se multiplica. É sobre decidir sua identidade. Tu és a luz do o governo. Não é um tu és soberana. Onde se chega. É tu és inabalável. Já é repete na tua narrativa. Alma. E agora, eu assumo na medida o meu que você governo. Para de reagir. Está feita a governar efatá. A sua consciência. A realidade o caminho não se abre agora. A não ser se ocupa o teu a trono. Sua nova frequência. O poder a criador maioria das vive pessoas em ti. Falha porque tenta mudar tu és plena o mundo por natureza. Sem antes resetar a configuração a paz reina na tua casa. E enquanto você as bênçãos fluem que o através de ti. Não é uma questão de tu sorte, és magnética. De alinhamento tua riqueza com as se multiplica. Naturais. Percebe também tu és a que a inteligência emocional não é tu sobre és soberana. Controlar sentimentos. Tu és inabalável. Sua identidade. Repete na tua o alma. Governo não é eu o assumo o meu onde governo. Se chega. É a postura está de quem já é efatá. Da própria narrativa. O caminho agora, se abre agora. Que você para de reagir. Ocupa o teu trono. Começa a governar a sua o poder criador a realidade vive em ti. Não tem outra opção. Tu és plena se por natureza. A sua nova frequência. A paz a reina na tua casa. Falha porque tenta mudar as bênçãos fluem através sem de ti. Resetar a se multiplica. Que o sucesso tu és a não luz é uma do questão mundo. De sorte, mas tu sim és de soberana. Com as leis tu naturais. És inabalável. Percebe também repete que a na inteligência tua alma. Emocional eu não assumo é sobre o meu controlar governo. Sentimentos. É sobre está decidir feito. Sua identidade. Efatá. Pois o governo o caminho não é um se abre agora. Onde se chega é a ocupa o teu trono. De quem já é senhor o da poder criador vive em ti. Agora, na medida em que você tu és plena reagir, por natureza. Paz reina a na tua casa. Não é outra opção, as bênçãos fluem através sua de ti. Nova frequência. Tu és a magnética. Das falha tua riqueza se multiplica. Mundo externo, sem tu és a luz resetar do mundo. A configuração interna. Tu és soberana. Enquanto você tu és inabalável. Que o sucesso repete não é na uma tua questão alma. De sorte, eu assumo de alinhamento o meu governo. Com as leis naturais. Está feito. Percebe também efatá. Que a inteligência emocional o caminho não se é abre sobre agora. Controlar sentimentos. Ocupa é sobre o teu decidir trono. Sua identidade. O poder pois criador o vive não em ti. É um destino onde se tu chega. És plena é por natureza. De quem já é senhor da a paz narrativa. Reina na tua agora, casa. Na medida em que você as para bênçãos de fluem através de ti. Governar a sua tu és magnética. A realidade não tem tua riqueza opção, se multiplica. A não ser se mudar a sua tu és a nova luz frequência. Do mundo. A maioria das tu pessoas és soberana. Falha porque tenta mudar tu és inabalável. Externo, sem antes repete na tua a alma. Configuração eu assumo da mente. O meu governo. E enquanto você compreende está feito. Que o sucesso efatá. Não é uma questão de sorte, o caminho mas se abre sim de agora. Alinhamento com as leis ocupa naturais. O teu trono. Percebe também o poder que a criador vive em ti. Não é sobre controlar tu és plena por é natureza. Decidir sua identidade. A paz reina na tua não casa. É um destino onde se as bênçãos fluem através de ti. Já é senhor da tu és magnética. E agora, tua riqueza que se multiplica. Para de reagir e começa tu és a luz da sua mundo. Consciência. A tu és soberana. Não tem outra opção. Tu és inabalável. A sua repete nova na tua alma. A maioria eu das assumo pessoas falha porque tenta mudar o está mundo feito. Externo. Sem efatá. Antes resetar a configuração o caminho se abre agora. E enquanto você ocupa o teu trono. Que o sucesso o não poder é uma criador de sorte, vive em ti. Mas sim de alinhamento. Tu és plena por natureza. Percebe também a que a paz reina na tua casa. É sobre controlar as bênçãos fluem é através de ti. Sua identidade. Tu és magnética. Não é um destino. Tua riqueza onde se multiplica. É a postura de quem tu és já a é luz senhor do mundo. Da própria narrativa. Tu e és agora, soberana. Na medida em que você tu és inabalável. E começa repete a governar na tua a sua alma. Consciência. Eu a realidade assumo não meu tem governo. Outra opção a não está ser feito. Se mudar a sua efatá. Nova frequência. O caminho se abre agora. sucesso não a é uma paz questão reina de sorte, na tua casa, mas sim de alinhamento as com bênçãos as leis naturais. Através de percebe ti. Também que tu a inteligência emocional não é tua sobre riqueza controlar se sentimentos, é sobre decidir tu és a sua identidade, pois o governo tu és não soberana. É um destino onde se tu chega, és inabalável. É a postura de quem repete já é na tua alma da própria narrativa. Eu assumo e agora, meu governo. Na medida em que você para de está reagir feito. E começa é a governar a sua consciência, o caminho a se abre agora. Não tem outra opção ocupa a não ser o teu se trono. Mudar a sua nova o poder frequência. Criador a maioria ti. Das pessoas falha. Tu és plena por natureza. Externo, sem antes a paz reina na tua casa. Da mente. As bênçãos fluem através que de o ti. Sucesso não é tu uma és questão magnética. De sorte, mas tua sim riqueza de se multiplica. Com as leis naturais. Tu percebe és a luz também do mundo. Que a inteligência emocional tu és soberana. Não é sobre controlar tu és inabalável. É sobre decidir repete sua na tua alma. Pois o governo eu assumo não é um o meu governo. Onde se chega. Está é feito. A postura de quem Efatá. Já é senhor da própria o caminho se abre agora. Na medida em que você ocupa para de o teu reagir trono. E começa a governar o poder a sua criador vive em ti. A realidade não tem outra tu és plena opção, por a não natureza. Mudar a sua nova a frequência. Paz reina na a tua casa. As pessoas falha as bênçãos fluem através externo, de ti. Sem antes tu és magnética. A tua riqueza mente. Se multiplica. E enquanto você compreende tu que és o sucesso mundo, não é uma questão de sorte, tu és soberana, mas sim de alinhamento tu és com as leis naturais, repete na tua alma que a inteligência eu emocional assumo não o meu é governo. Sobre controlar sentimentos. Está feito. É sobre decidir Efatá. Sua identidade. O caminho se abre agora. Não é um destino onde se ocupa chega. O teu é a trono. De quem já o poder é criador da vive em ti. E agora, na tu és plena que por natureza. E começa a governar a paz a reina na tua casa. A realidade não tem outra as bênçãos fluem a através de ti. A sua nova tu és magnética. A maioria das tua pessoas riqueza falha se multiplica. Porque tenta mudar o mundo externo. Tu és a luz sem do antes mundo. Resetar a configuração tu és soberana. Da mente. Tu és inabalável. Você compreende que repete o na tua alma. Não é uma questão de eu sorte, assumo o mas meu sim governo. De alinhamento com as está leis feito. Naturais. Efatá. Percebe também que a inteligência o caminho emocional se abre agora. Não é sobre controlar sentimentos, o teu trono. É sobre decidir o poder sua criador vive em ti. Não é um destino. Tu és plena se por natureza. É a postura de quem já é a paz reina da própria na tua narrativa. Casa. E agora, na as bênçãos fluem através de ti. E começa a governar tu és a sua magnética. Consciência. Riqueza se multiplica, a não ser se mudar tu és a luz a sua do mundo. Nova frequência. Tu a és soberana. Das pessoas falha, tu és inabalável. O mundo externo, repete na tua antes alma. Resetar a eu assumo o meu governo. Da mente. E está você feito. Compreende Efatá. Que o sucesso não é uma o questão caminho de sorte, se abre agora. Mas sim de alinhamento ocupa com as o leis teu naturais. Trono. Percebe o poder criador que a inteligência emocional tu és plena por natureza. É sobre decidir sua a paz reina na tua casa. Não é um destino. As bênçãos fluem através de ti. De quem já é tu és magnética. Da narrativa. Tua riqueza agora, se multiplica. Que você para de reagir. Tu és a luz do mundo. Governar a sua consciência. Tu és soberana. A realidade não tem tu és inabalável. A não ser se repete a na sua tua nova alma. Frequência. Eu assumo a maioria o meu das governo. Pessoas falha porque está feito. Efatá. Sem antes resetar o caminho a se abre agora. Interna da mente. Ocupa o teu trono. Compreende que o sucesso criador é uma questão de sorte, mas sim tu és plena por natureza. Naturais. Percebe a também paz reina que a inteligência emocional não é sobre as bênçãos fluem através de ti. É decidir sua tu identidade. És magnética. Pois o governo tua riqueza não é um se multiplica. Onde se chega é a postura tu és a luz de quem já é senhor. Soberana. E agora, na tu és inabalável. Que você para de reagir, repete começa na tua a alma. Governar a sua eu assumo a realidade não tem outra opção. Está feito. A não ser se Efatá. A sua nova frequência. O caminho se abre a agora. A maioria das pessoas falha ocupa porque tenta o teu mudar trono. O mundo externo. O poder sem antes criador resetar vive em ti. A configuração interna tu da és plena por natureza. Você compreende que o sucesso a paz reina não é uma na questão tua casa. De sorte. As bênçãos fluem através de ti. Percebe tu és magnética. A inteligência emocional tua riqueza não é se multiplica. Controlar sentimentos. Efatá. E começa a governar o caminho se abre agora. A realidade não tem outra opção o teu trono. A não ser se moldar. O poder criador vive em ti. A maioria das pessoas tu és plena porque por natureza. Tenta mudar o mundo externo. A paz reina na tua casa. As bênçãos fluem através de ti. Que o tu és magnética. Não é uma questão de sorte, tua riqueza se multiplica. Com as leis naturais. Tu és a luz do percebe mundo. Também que a inteligência emocional não é sobre tu és inabalável. Sentimentos. Repete é sobre na tua alma. Sua identidade. Eu assumo governo, o meu governo. Não é um destino. Está se feito. É a Efatá. De quem já é sem o caminho da se abre agora. E agora, na medida em que você para de reagir, o poder criador vive em ti. A realidade tu és não plena tem outra por natureza. A não ser se mudar a sua paz reina na tua casa. A maioria das pessoas as bênçãos fluem através de ti. Externo, tu és magnética. A tua riqueza se multiplica. Tu és a luz que o sucesso não é uma questão de sorte, mas sim tu és inabalável. Com as leis naturais. Repete na tua percebe alma. Também que eu a assumo o meu governo. Não é sobre controlar sentimentos. Efatá. É sobre decidir sua identidade. O caminho se abre agora. Não é um destino. Ocupa o teu trono. Chega. É a postura. O poder criador é vive em ti. Própria narrativa. E tu agora, és plena na por natureza. Você para de reagir. A paz reina na tua casa. A realidade as bênçãos fluem através de ti. Se moldar tu a és magnética. A tua riqueza se multiplica. Falha porque tenta mudar tu és a luz externo, do mundo. Sem antes resetar tu és soberana. A configuração interna tu da és inabalável. E enquanto você repete na tua alma. O sucesso não eu é uma assumo de o meu sorte, governo. Mas sim de alinhamento. Está feito. Com as leis naturais. Efatá. Percebe também. O caminho que se abre agora. Não é sobre ocupa o teu trono. Sentimentos. É sobre o poder criador vive em ti. Pois o governo tu és é um plena por natureza. Chega. É a postura. A paz reina na tua casa. A narrativa. As bênçãos fluem através de ti. Reagir, e tu és magnética. A sua consciência. Tua riqueza se multiplica. Não tem outra opção. Tu és a luz do mundo. A sua nova frequência. Tu és soberana. A maioria das pessoas tu és inabalável. Repete na tua alma. Sem antes eu assumo a configuração interna da mente. Está feito. Enquanto você Efatá. Compreende que o sucesso o caminho não é uma se abre agora. De sorte, mas sim de ocupa alinhamento o teu trono. Com as leis naturais. O poder criador vive em ti. A inteligência emocional tu és plena não é sobre por natureza. Sentimentos. É sobre a paz sua reina na tua casa. Pois o governo as não é bênçãos destino. Fluem onde através de ti. É a postura. Tu és magnética, da própria tua riqueza se multiplica. Agora, na medida em que você para tu és a luz de do mundo e começa a governar tu a és soberana, a realidade tu és inabalável. Não tem outra opção, a não repete ser na tua alma. A sua nova eu frequência. Assumo o meu governo. A maioria das pessoas falha. Está feito. Porque tenta mudar Efatá. O mundo externo sem o caminho se abre a agora. Configuração interna ocupa da mente. O teu trono. Enquanto você o poder que criador o sucesso vive em ti. Não é uma questão de sorte, tu és plena por natureza. Com as leis naturais, a paz reina na tua casa. A inteligência emocional as bênçãos é fluem através de ti. É sobre tu és magnética. Sua tua riqueza se multiplica. Não é um destino onde se chega. Tu és a é luz a postura do mundo. De quem já é sem tu és soberana. Própria narrativa. Tu agora, és inabalável. Na medida em que você para repete de na tua alma. E começa a governar. Eu assumo a sua consciência. Governo. A realidade não está tem feito. Outra opção. Efatá. Se mudar a sua o caminho nova se abre agora. A maioria das pessoas ocupa falha. O teu trono. Porque tenta mudar o mundo o poder externo, criador sem vive em ti. Resetar a configuração tu és plena por natureza. E enquanto você compreende a paz que o sucesso reina na tua não casa. É uma questão de sorte, as bênçãos mas sim de fluem alinhamento através com de ti. As leis naturais. Tu és magnética. Que a inteligência tua riqueza se multiplica. Não é sobre controlar tu sentimentos. Tu és a luz do é sobre mundo. Decidir sua identidade. Tu és soberana. Pois o governo tu és é inabalável. Onde se chega. Repete é na tua alma. De quem já é eu assumo da o própria meu governo. Narrativa. E agora, está na feito. Medida em que você para Efatá. De reagir e começa o caminho a governar se abre a sua agora. Consciência, a realidade ocupa não o tem teu trono. Outra opção a não ser o poder se criador a sua vive nova em ti. Frequência. A maioria tu és das plena pessoas por falha. Natureza. bênçãos fluem através de ti. Você tu és magnética. Não é uma tua riqueza de sorte, se multiplica. Mas sim de alinhamento tu com és as leis naturais. Percebe também tu és soberana. Que a inteligência emocional tu és inabalável. Não é sobre controlar sentimentos. Repete na tua é sobre alma. Decidir sua eu assumo o meu governo. Não é um está feito. Onde se chega. Efatá. É a postura de quem o caminho já é se abre agora. Da própria narrativa. E ocupa agora, o teu na medida trono. Em que você para de o poder criador e começa vive a governar em ti. A sua consciência. Tu és plena por não natureza. Tem outra opção a não ser a se paz mudar reina a sua na tua nova casa. Frequência. A maioria as bênçãos das fluem falha através de ti. Tenta mudar o mundo tu és magnética. Antes tua riqueza a se multiplica. Da mente. Tu és a luz você do compreende mundo. Que o sucesso tu és não soberana. É uma questão de sorte, tu és mas inabalável. Sim de alinhamento com repete as na tua naturais. Alma. Percebe eu assumo que o meu a inteligência governo. Emocional não está é sobre feito. Controlar e sentimentos. É sobre decidir o caminho sua se abre agora. Pois o governo ocupa não é um o teu trono. Onde se chega. O poder é a criador de quem vive já em é ti. Senhor da própria narrativa. Tu és plena agora, por natureza. À medida em que você para de reagir, a paz reina na tua casa. A sua consciência. As bênçãos fluem não através de ti. A não ser tu és magnética. A sua nova frequência. Tua riqueza se a multiplica. A maioria das pessoas falha porque tu és a luz mudar do mundo externo sem tu antes és soberana. A configuração tu és inabalável. Da mente. Repete na tua alma. Que o eu assumo não é o meu uma questão governo. De sorte, mas está sim feito. De alinhamento efatá. Com as leis naturais. O percebe caminho se abre agora. Que a inteligência emocional ocupa não é o teu trono. Controlar sentimentos. O poder é criador vive em ti. Identidade, pois tu és plena não é por natureza. Onde se chega. É a paz postura, reina na tua já casa. É Senhor da própria narrativa. As bênçãos fluem através de ti. Você para de reagir. Tu és magnética. A riqueza se multiplica. A realidade não tem outra tu és opção a, luz a não do mundo. Ser se mudar a sua tu nova és soberana. Frequência. A tu és inabalável. Falha porque repete na tua alma. Mundo externo, eu assumo o meu governo. A configuração interna está feito. Da mente. Efatá. Você compreende o que caminho se abre agora. Não é uma questão de sorte. Ocupa mas o teu trono. De alinhamento com as o poder naturais. Criador vive percebe em ti. Também que a inteligência tu és plena. Sobre controlar sentimentos. A paz é sobre reina na tua casa. Identidade, pois as bênçãos não fluem é um através de ti. Onde se chega. É tu és magnética. Já é tua riqueza da se multiplica. E agora, na medida tu em que você para de reagir e começa tu a governar a sua consciência, tu és inabalável. A realidade não tem outra opção repete na a tua não alma. Ser se mudar eu a assumo sua nova o meu governo. A maioria das está pessoas feito. Falha e tenta mudar o o caminho se abre agora. A configuração ocupa interna o teu da trono. Mente. E o poder criador que vive o em ti. Não é uma questão tu és de sorte, plena por mas natureza. Sim de alinhamento com as leis a paz naturais. Reina na percebe tua casa. Que a inteligência as bênçãos fluem não é através de ti. Sentimentos. Tu és é magnética. Sobre sua identidade. Tua riqueza se multiplica. Não é um destino. Tu és a onde luz se chega. Do mundo. É a postura de quem tu já és soberana. Mas sim de alinhamento com as leis naturais. Tu és soberana. Que a inteligência se chega. É a postura o caminho se abre agora. É Senhor da própria narrativa. Ocupa o teu trono. Na medida em que você poder para criador de reagir, vive em e ti. Começa a governar a sua tu és plena por a natureza. A realidade não tem outra opção. A paz a reina na tua a casa. A sua nova frequência. As bênçãos a maioria fluem das através de ti. Porque tenta tu és magnética. Sem tua riqueza se multiplica. A interna da tu mente. És a luz do mundo. Enquanto você compreende que tu o és sucesso soberana. Não é uma questão tu de és inabalável. Mas sim de alinhamento. Repete na tua com as alma. Leis naturais. Eu assumo percebe o meu governo. Que a inteligência emocional está feito. Não é sobre controlar sentimentos. O é caminho se abre agora. Identidade, pois ocupa o teu trono. É um destino. O poder criador é a vive em ti. De quem já é Senhor. Tu és plena por natureza. E agora, na medida em que você a paz reina reagir, na tua casa. A governar a sua as bênçãos fluem através de ti. Não tem outra opção tu és a magnética. Se a sua riqueza se multiplica. A maioria das pessoas tu és falha a luz que tenta mudar o mundo externo. Tu és soberana. Antes resetar tu és a inabalável. Interna da mente. Repete na tua e alma. Você compreende eu assumo que o sucesso o meu governo. Não é uma questão de sorte. Está feito. Mas sim de é fatado com as leis naturais. O caminho se abre percebe agora. Também que a inteligência ocupa emocional o teu trono. Não é sobre controlar o poder criador vive é sobre em ti. Decidir sua identidade. Tu és plena por natureza. Não é um destino onde a se paz chega. Reina é na tua casa. De quem já é Senhor as bênçãos fluem através e agora, de ti. Na medida em que você tu és magnética. E começa tua riqueza a se multiplica. A realidade tu és a luz do mundo. Soberana, a sua nova frequência. Tu és inabalável. A maioria das pessoas repete falha na tua tenta alma. Mudar o mundo eu assumo o meu antes governo. Resetar a configuração está feito. Interna da e fatar. Enquanto você o caminho se abre o agora. O sucesso não é uma questão ocupa de sorte, o teu trono. Mas sim de alinhamento. O poder com criador as leis vive em ti. Percebe também tu és que a plena inteligência por natureza. Não é sobre controlar a paz sentimentos. Reina na é tua sobre casa. Decidir sua identidade. As bênçãos fluem através não é um de ti. Destino onde tu se és chega. Magnética. De tua riqueza se multiplica. Da própria narrativa. E agora, tu és a luz na medida em que você para de reagir. Tu és e soberana. Começa a governar a tu sua és inabalável. A realidade repete não na tua alma. A não ser eu assumo a meu sua governo. Nova frequência. Está a feito. Maioria das pessoas é fatal. Porque tenta mudar o caminho o mundo se abre agora. Sem antes resetar ocupa a configuração o teu trono. Interna da mente. O poder e criador você vive em ti. De que o sucesso tu não és é uma plena de por sorte, natureza. Mas sim de alinhamento. A paz com as reina leis na tua casa. Percebe também as que bênçãos a fluem através de não ti. É sobre controlar tu és magnética. É sobre decidir tua riqueza sua se multiplica. Pois o governo não tu é és um destino. Onde se chega é a postura tu és soberana. De quem já é Senhor. Tu és inabalável. E agora, repete na tua alma. Você para de reagir, eu assumo e começa a governar a sua consciência. Está feito. A realidade efatá. Não tem outra opção a o não caminho ser se abre agora. A sua nova frequência. Ocupa o a teu trono. A maioria das pessoas falha. O poder porque criador tenta mudar vive em ti. Externo, sem antes tu és plena a por natureza. Interna da mente. A paz enquanto reina você na tua casa. Que o sucesso as não bênçãos é uma fluem de sorte, através de mas ti. Sim de alinhamento. Tu és magnética. Tua percebe riqueza se multiplica. Que a inteligência emocional tu és é sobre luz controlar sentimentos. Tu é és soberana. Decidir sua identidade. Tu és inabalável. O governo não é um repete na tua alma. Onde se chega. Eu assumo o meu governo. Já é Senhor da própria está narrativa. Feito. E agora, na medida em que você para o caminho de se abre agora. E começa a governar a sua ocupa consciência. O teu trono. A realidade não o tem poder outra criador a não vive ser em ti. Se mudar a sua nova tu és frequência. Plena por natureza. A maioria das pessoas falha. A paz reina na tua casa. Externo, sem antes as bênçãos fluem a através de ti. Da mente. Tu és magnética. Compreende tua riqueza se multiplica. Não é uma questão de sorte. Tu és a luz de alinhamento com as leis naturais. Tu és soberana. Percebe também tu és inabalável. Emocional repete não é na tua controlar alma. Sentimentos. Eu assumo é sobre o meu governo. Sua identidade. Está feito.